te persegue no dia de Natal. A polícia te persegue nesse Natal. A polícia te persegue no dia de Natal. É a festa que eu te prometi. Te persegue no dia de Natal. A polícia te persegue nesse Natal. A polícia te persegue no dia de Natal. É a festa que eu te